10h08 e eu recebo neste momento aqui no estúdio da CBN o senador Sérgio Souza do PMDB aqui do Paraná. Bom dia, senador. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da rádio CBN Foz. Temos sua presença aqui na cidade de Foz do Iguaçu. E hoje, 19 de abril, é o dia do índio. Como é que está o debate também a respeito dessa questão indígena, você que tem acompanhado essa situação no qual os índios se encontram hoje no estado do Paraná? Bom, Guilherme, eu acho que as reservas hoje no Brasil, especialmente as do Sul, Sudeste, elas não estão cumprindo o seu papel. Por que isso? Elas não conseguem atender às necessidades básicas do índio. O governo, eles têm que aportar recursos sistematicamente para residências, para educação, saúde, cestas básicas, porque eles não conseguem, eles não têm mais espaço para caça, ou não têm mais a própria caça, não têm mais peixe nos rios. Então nós temos que repensar essa questão das reservas, de repente tirar das reservas um resultado econômico que venha mais favorecer o índio do que degradá-lo, né? Cada vez é mais comum nós vermos nos grandes centros, e em Curitiba eu vejo isso, na região central, em cada esquina tem uma família indígena vendendo ou mendigando. Isso é muito ruim, ainda mais nesse momento que nós temos um país que tem grandes reservas indígenas, que tem grandes áreas ocupadas por índios. Por um outro lado, nós estamos vivendo alguns conflitos, né, Guilherme? Nós estamos acompanhados aqui na região de fronteira, principalmente na região de Guaíra, Terra Roxa, por invasões de índios, não índios, aqueles que vêm do Paraguai, e isso tem causado uma instabilidade muito grande, principalmente ao aquele que tem o direito à propriedade, que tem a sua propriedade, que laborou, que desbravou, que produziu, que transformou a propriedade em produtiva, e é algo de debate no âmbito do Congresso Nacional, do Senado Federal, e eu tive essa semana, inclusive, com o Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, tratando desse assunto. Também, recentemente, na Casa Civil, com a ministra Gleisi, ministra Miriam Belchior, do Planejamento, o Cardoso, da Justiça, e também a ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, fizemos uma grande reunião para tratar desse tema que tem preocupado a todos nós brasileiros. Agora, nesse encontro com o Joaquim Barbosa, foi abordada também alguma questão relacionada ao TRF, Tribunal aqui do Paraná, porque ele não se posicionou favorável, né? Olha, não tocamos nesse assunto com ele, mas eu lamento muito a posição do Joaquim Barbosa. Eu respeito, admiro a postura do ministro em sérios temas, em vários outros temas, mas nesse caso ele está equivocado. Inclusive, quero crer que mal assessorado. Eu acho que passaram dados errados para ele, porque ele fala em gigantismo da justiça quando nós temos um gigantismo da injustiça. O princípio para a criação dos TRF são dois, está lá na Constituição Federal: territorialidade e número de processos. Nós temos 5 tribunais hoje no Brasil, 4 deles estão na região da costa brasileira, somente um no interior, que sozinho atende todo o centro-oeste, parte do nordeste e todo o norte brasileiro. E o número de processos, nós tínhamos menos de 100 mil processos quando eles foram criados no final da década de 80, em 89. Hoje tem 1.100.000 processos empilhados. E você sabe, Guilherme, que 85% desses processos são de natureza previdenciária. Então é a aposentadoria, a revisão da aposentadoria do cidadão brasileiro que está aí empilhado nos tribunais. Então não há gigantismo. Como também os gastos que ele disse, não chego nem perto disso. O total da Justiça Federal, o gasto hoje no Brasil inteiro, o total é menos do que ele falou. E a diferença de um tribunal não precisa tanto dinheiro para se construir, porque hoje com a informatização, a otimização, é muito mais barato. Bancada paranaense no Senado e também na Câmara dos Deputados trabalhando de maneira ativa nessa questão dos tribunais? Estamos, na verdade nós votamos no Senado lá em 2001, na Câmara dos Deputados agora em 2013. Isso estava adormecido na Câmara há mais de 10 anos. Quando eu cheguei ao Senado, juntamente com mais alguns parlamentares, inclusive de outros estados, nós criamos uma frente parlamentar, que eu fui ser o coordenador dessa frente parlamentar, e em vários atos públicos, audiências públicas e reuniões com os próprios parlamentares, criamos todo um ambiente favorável, inclusive dentro do Superior Tribunal de Justiça, hoje que é presidido pelo ministro Félix Fischer, que também nos apoia nessa causa. Nós criamos todo um ambiente favorável para chegar em 2013 e conseguirmos a aprovação, porque em 2011 e 2012 o presidente da Câmara era um gaúcho, que é contra, e o presidente do Superior Tribunal de Justiça também era contra, e nós tivemos aí vários embates naquele momento com o Poder Judiciário para conseguir o impacto orçamentário financeiro, que é tão importante agora nesse momento para desmontar qualquer argumento com relação a custo. Está na mesa do Congresso Nacional para ser promulgado. Alguns estão questionando que precisa voltar ao Senado, porque houve uma alteração material na Câmara por uma emenda substitutiva. Eu tenho conversado com o presidente do Congresso, que é o senador Renan Calheiros, sobre este tema. Ele tem me afirmado que está verificando tecnicamente e que vai fazer aquilo que é correto e não vai ceder a pressões diversas. Nós somos o Congresso Nacional, um poder independente e autônomo. Nós temos as nossas prerrogativas, bem como queremos que sejam respeitadas as nossas prerrogativas, bem como respeitamos as prerrogativas dos outros poderes. Falando da sua atuação no Senado Federal, lá em Brasília, tivemos a informação, a notícia de que você está participando também desta comissão que fará a apuração das obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas que acontecem aqui no Brasil? Veja, Guilherme, eu assumi o Senado em 2011, quando a Gleisi foi ser chefe da Casa Civil, sou suplente dela, venho indicado por um grupo político do PMDB, do Orlando Pessutti, que era governador na época, e cheguei muito tranquilo ao Senado, sabendo da minha responsabilidade. A minha responsabilidade é de cuidar do meu país, do meu estado, tenho cuidado das bandeiras do meu estado com maestria, estou discutindo essa questão, por exemplo, do ICMS da energia, vou relatar uma proposta de emenda constitucional, a questão do mar territorial, onde o Paraná poderia ser hoje o maior produtor de petróleo do pré-sal, nós não temos nada, porque as nossas linhas se fecham a poucos quilômetros da costa. A questão do TRF, mas a minha principal bandeira dentro do Senado Federal é a diminuição do custo Brasil. Eu tenho trabalhado muito nisso e digo que custo Brasil, nós temos a ineficiência dos modais de transporte, temos muita corrupção no país, nós temos muita burocracia, nós temos ainda impostos altos, taxas de juros altos, e tem sido a minha bandeira, sou autor de leis, inclusive uma delas já é lei, a lei 12.766, que reduziu a multa acessória para o empresário brasileiro de R$5.000 para R$150 no Simples Nacional. E, inclusive, atos como esse fez com que uma revista de circulação nacional me desse o título de terceiro senador mais atuante do Brasil. Então, eu assumo para mim as responsabilidades. E agora eu vou presidir a subcomissão da Copa, permanente, que faz um acompanhamento, porque no Paraná tem uma cidade-sede, Curitiba, tem, inclusive, que vai trazer um impacto direto para a região de Foz, para todo o Paraná, porque vem junto com os jogos, vem a torcida, vem gente do mundo inteiro e vão visitar as atrações turísticas do nosso estado. Eu estou preocupado se vamos ter velocidade. Por exemplo, nós vamos ter a Copa das Confederações agora, no mês de junho. Tem estádio que ainda não está pronto. Então, temos que assumir as responsabilidades por inteiro. Nós não podemos ser senador só como um momento de coroação. Eu acho que senador é uma missão. E a própria Constituição diz, você é senador da República Federativa do Brasil e representa a sua unidade federativa. Espero estar cuidando bem dos interesses do meu estado e estar cuidando também dos interesses do meu país, que, na minha opinião, é o melhor país do mundo. Só temos que diminuir um pouco essa questão do custo, né? Nós que estamos aqui agora na região de fronteira, né? Você atravessa a ponte da amizade e você compra produtos lá na metade do preço que compra aqui no Brasil, e produtos com a mesma qualidade e mesma origem. Produtos brasileiros, muitas vezes, inclusive. Mais baratos, né? Então nós temos que repensar isso. Eu não admito que um brasileiro ele pague o dobro por um carro do que vale na Europa ou nos Estados Unidos, onde se pressupõe que o custo é maior. Que ele pague por um aparelho de celular que é feito na China, o dobro do preço em qualquer lugar. Então, este é um pouco do meu trabalho dentro do Congresso Nacional, que é a luta contra o custo Brasil. Nós temos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, acontecendo nesse momento, esse evento que é os X Games, E nós até conversávamos com a parte de logística, com o pessoal que faz a segurança neste evento, e o que foi colocado é que para as polícias aqui do Paraná, os X Games aqui em Foz do Iguaçu estão sendo até um teste com relação à Copa do Mundo de 2014. Como é que é visto também este evento dos X Games aqui de Foz do Iguaçu? Como é que você vê a realização deste grande evento aqui na nossa cidade? Olha, eu sou um incentivador. Isso nasceu um pouco com a minha atuação. Lá em 2011 ainda, o pessoal da organização me visitaram quando ainda nós tínhamos várias cidades ao redor do planeta e mais outras no Brasil concorrendo. Tanto o Nelsinho quanto o Marcelo, nós fizemos inclusive um café no Senado lá em 2012, no começo do ano, para debater isso e conseguimos lograr êxito. Tem um grande patrocínio do governo federal incrustado nisso. Eu estive na abertura na última quarta-feira e Guilherme, saí dali um pouco preocupado, porque o cenário é algo ímpar, né? Você está ali logo atrás da usina de Itaipu, vendo aquele monumento construído pela mão do homem, maravilhoso, e aí me veio uma reflexão. A grande televisão que está transmitindo isso para 180 países é americana. O grande número de pessoas que estão aqui são americanos. Acabou de ocorrer um evento fatídico em Boston de terrorismo. Não sabemos o tamanho do envolvimento. Esta é uma região sempre de segurança nacional. E ontem pela manhã, isso foi na quarta noite, ontem quinta-feira pela manhã, eu liguei para o ministro Amorim, o ministro da Defesa, e disse a ele, falei, olha, nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque o Brasil pode ser alvo de eventuais nichos de ataques terroristas para repercutir mundialmente, porque onde tem televisão que passa para muitos países ao mesmo tempo é foco de ações terroristas. E pedi ao ministro Amorim, ele inclusive depois me ligou um general, o comandante das forças aéreas, e já entrou em contato com o pessoal da organização do evento para fazer aqui, colocar alguns agentes, colocar fazer algumas ações de preventivas. Nós não queremos que ocorra, então por isso nós temos que trabalhar preventivamente. E nós vamos ter, né, Copa do Mundo em 2014 e Olimpíadas em 2016. Então esta preocupação com a questão terrorista nós temos que ter. Inclusive mudar um pouco a lei de terrorismo no Brasil. A nossa lei, ela é antiga, a nossa lei, ela vem ainda da época da ditadura, era para proteger aqueles que promoviam promoviam ações, o terror do Estado. E isso, não era para proteger o cidadão, era para proteger aqueles que faziam promoviam o terror, né? Temos propostas nesse sentido, fiz um pronunciamento no Senado recentemente sobre esse assunto. Para fechar essa nossa entrevista, temos aqui na região de fronteira para este fim de semana uma grande agitação política que diz respeito ao Paraguai, país que passará por eleições presidenciais neste domingo. Este resultado das eleições no Paraguai pode ter impacto direto na relação Brasil, Paraguai e Mercosul? Olha, eu acho que nós temos que respeitar o voto, a decisão do eleitor paraguaio. Não sei qual vai ser o resultado da eleição. Sabemos que recentemente, inclusive, renunciou o presidente do Congresso paraguaio por conta de algumas envolvimentos e no processo eleitoral, de formas escusas e que estão sendo julgadas pela Justiça Eleitoral paraguaia. Nós vivemos num Estado democrático de direito. Eu acho que respeitar a decisão da soberania do povo paraguaio é o que nós devemos fazer. Mas eu tenho muita preocupação, porque no Paraguai nós temos pelo menos 500 mil brasileiros ou descendentes de brasileiros. Eu faço parte e fui o autor de uma comissão, de acompanhamento daquela questão entre carpeiros e brasiguaios, que teve aí um ano, dois anos, e recebi visita de vários deputados e senadores paraguaios nos últimos anos no Congresso Nacional para tratar desse assunto. Então, porque eu sou um senador paranaense, não tem como eu não me envolver nessas questões. Sou membro, inclusive, da subcomissão de fronteira, que trata dessas questões de fronteiras. Nós estamos aguardando, esperando com expectativa a eleição do Paraguai e esperamos que o povo paraguaio escolha aquilo que, de fato, seja melhor para eles. Conversei aqui na CBN com o senador Sérgio Souza, ele que é do PMDB aqui do estado do Paraná. Senador, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Obrigado, Guilherme. É um prazer estar em Foz do Iguaçu, essa cidade que acolhe maravilhosamente todos aqueles que vêm até aqui. Muito obrigado.